209-807. Passa o uniforme Bravo, Papa Serra, prossiga. Ah, Papa Serra, tem condição de me informar a distância de Salvador? Alô, Papa Serra, aguarde só um instante. Voo no 807, subvetoração para sequenciamento. Curva à direita, vou ir na proa 230, limitado pela magnética 190 de cima. E direita 230, limitado pela 190 de cima. Bravo Papa Serra, acione o código 0223 no transponder. Voe direto para Porto Seguro, aguarde contato radar. Qual o nível solicitado? Gente, suba ao 065, acione o código 0223. O 807, desça para 3000, ajuste no 009. 3000 no 009, vamos no 807. Azul 4462, desça para 2000, autorizado LS, X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, 4462. Estou ativo do quilômetro. Até litoral, chame a torre, 11895, quilômetro elástico. 295, obrigado. Boa, boa, quilômetro. Quilômetro lógica, confirma então, sai de pouso. Sim, sim. Sente quilômetro lógica, continue a aproximação, reporte na vertical do farol de Itapuã. Pode descer pra mim? Afirmativo, quilômetro lógica. Próximo. 120, repasse estabilizar no 807. Mike Ecológica, frequência livre, coordenação. Tu 07, continue descida para 2000 e forme no localizador. 2000 VR, botar estabilizado no 07. 6314, passando 70, descida para 50. Desça para 2000, ajuste 1009, forme localizador. 2000, comi, nossa, só amarelo estabilizado, localizador, vai ser na página. Passear, informe o tipo do equipamento. De 2:30, 12 minutos, sou treinando semana em Aracaju. 649, limitar à direita, ponto de espera 1895, 1009, boa viagem. Vira direito, ponto de espera 1895, 649, bom fim de semana, obrigado. Ok? Confirma. Posso, senhor, obrigado, bom trabalho. 321, boa tarde, prossiga. Quebec, no 06, guarda Brasília. Brasília, 320, Bezulu 17, pista no 0, curva direita, saída Argo, transição Alefa, controle 120-8, transponder 5032, o Washington 6321. 320 para Brasília, Brasil 17, decola da pista 10, na curva direita, é Arbor, transição em Lesma. Controle 1208 e aciona 5032 para o 6321. Correto, 6321, chame para Puxa e aciona 6321. Descida até 4 mil pés, ajuste no 009. 4.069, não. 807, complete final ILS, redução para aproximação, torre 11895. 895, reduzindo, 807. Baixar travado. 1807, continua a aproximação, tráfego avistado, vento 1910 graus, 3 nós, altímetro 1009, número 2 para pouso, aguarde. Guardando 1807, ajuste 1909. Seu Romeu, acho que é passa um novo 360 pela direita. Tenho mais uma aeronave aproximando da final da 10. Já passando o externo. Mais um, Frame 3-4 autorizado, final do ILS, tem que se reinforme e localizador. Tomará o localizador, 3-4. Frame 3-1-9-2, reduz a velocidade 200 nós. Reduzindo, 4-2. Azul 4462 no sol 226, livre direita, chame sol 121 decimal 9. Direita 219, obrigado, 4462. 649, visual com o Boeing 737 da companhia na final. Após o pouso do meio, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o na final e mantendo 0, vou no meio 649. Opa, Papa-Serra. Conforme atingindo 065, está em contato o radar 42 milhas de Salvador, a noroeste, e informo que não recebo o seu modo Charlie, faça o cheque no equipamento. Corre para Juliette, 2, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, pistão 90, informe o localizador. Vai seguir tráfego Airbus 320 da Oceanair, 7 milhas e meia à sua frente. Cliente 2009, X-Ray, pista 10, reportará, cliente do tráfego de casa, o 311. O 396, desça para 3000, ajuste no 009. 3009, do. Confirme quem modulou? É o 35627, tem autorização na caixa. E 15627, agora está na instante a cópia, 1009. Quanto da entrevista, senhor? Pouca. Avião comandante turma número 2, aguarda, 1009. Salvador, Oceana 6314, boa tarde, final do procedimento ILS. Oceana 6314, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 1110 graus, 179, altímetro 1009. 1009, aguardando autorização, Oceana 6314. 1807 no solo 28, livre direita, chame solo no 21 decimal 9. 219, 1806. 649, autorizado do colapso 10, vento 1910 graus, 8 nós. Deve decolar aqui, pelo zero. Vou no meio da tua. Só push back and start up. It's approved. Report to taxi 5241. Report to taxi 5241. Fala, hey. Rebel 807, livrou? 4462, ingresso a Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, tá tarde. 807, prossegue antes da Juliette. Antes da Juliette, prossegue antes da Juliette. Fome bravo pra passear, né? Escuta. Nome é Oscar, no solo aos 30, autorizado backtrack, taxi até o pátio 5, ao estacionar livre frequência. Oxana 6314, cheque trem livre pouso, vento 1 a 0 graus, 17 nós. Baixou e travou, Oxana 6314, autorizado pouso 1 a 0. Voo no 649, decola 230, chame controle no 20.8. 20.8, 649. Aí está, perfil da chegada. Controle Salvador, passando, chegou no 649, passa 1500, perfil da EL. 649, suba ao nível 240, vigilância. Subida nível 240, agora no 649. Voo no 396, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. 2000, tá nível ILS, voo 390. 807, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 807. S, torre 11895. 1895, obrigado. Estacionar no pátio 5, autorizado o taxi até a interseção Papa. Torre Salvador, TAM 3192, vamos ao final da 10. TAM 3192, número 2 para pouso, vento 120 graus, 13 mais altímetro 1009, aguarde autorização. 1009, aguardando, TAM 2. Taxi-R, autorizado ingresso na pista 7, a porta NR do pronto. 5-6-2-7-3-0. Autorizado Salvador Aracaju, 190, Golfo 677. Pista 10, curva à esquerda, sai da PUC Aracaju. Controle 120-8, transponda 5044. O trip 5627. Pode informar o transponda, senhor, muito barulho. 5044. Autorizado 90 Aracaju, pela UICI, Golfo 677, correto, pátio 3, time pronto. It's 5241, ready for taxi. We have a 46 on board during 4 hours out there, made Salvador. Taxi approved, PA, for taxi India, Alpha, do one day, ponder no U10. India and Alpha, hold point on a 10 tower 118.95. Ingresso na terminal. Na terminal de Ilhéus. E seu chamado de pouso em Porto Seguro. Mandatuba, 1180, no 7 direito da EL, após direto com Mandatuba. Controle 1208, 5162, Mike Bravino. Desse mantém a 050, vigilante. 050, negativo, mantenha o perfil 1075. Pático, se encontra o PUB. 396, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, obrigado, já. Salvador, bravo Papacena. Siga. Estimado Coral, aos 1805. Gente, copiado, informe assim que possível também o chamado de pouso em Porto Seguro. Romaneio, comente. Bravianchi, reporte para táxi. Mike Bravianchi, reporte para táxi. Mike Bravianchi, confirma como recebe a torre. 1935. Ok, copiado. Bravianchi, confirma como recebe a torre. Controle com controle Salvador, alterne o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Alterará Ilhéus 120 decimal 1, reportará em coral o prazo da bateria. Se aproximando da Juliette, 6314. 6314, táxi Juliette, portão 10. Juliette 10, 6314. Mike Bravianchi, prossiga. Mike Bravianchi, aponte para ataque. Tower, good afternoon. 5241, host point on A10, ready. 5241, maintain holding point. Welcome. Só 3192, no solo, 35, livre direita, chame só 121, 219. Direita, 12195, só 3192. Quebec Serra, ciente, aguarde autorização de decolagem. Informa o Boeing 737, já passou o marcador externo para pouso no 110. Afternoon, Chance 3155, request TC clearance to Guarulhos International, but we have information Quebec ready to copy. Number 2, stand by, copy QNH 1019. 1019, confirm. 1009, right, 1009. Salve Salvador, tá 3192. Reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, tá 3192. Boa tarde. Prossiga, Zulu Oscar Alfa. Fático se encontra. Número 3, aguarda cópia, Zulu Oscar Alfa. Dois ingressos Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, está 3192. Chané 6327, está pronto para a cópia? Está pronto para a cópia, 6327. Salvador Ilhéus, 220, Golf 677, pista 90, curva direita. Dael Leda, após Leda Ilhéus, controle 120, décima 8, 5022, o Chané 6327. Autorizado 220 para Ilhéus, decola da 10, curva direita. Dael Leda é a saída, via Golf 677. 1208 é o controle, 5022 é o transponder, o Chané 6327. Chame pronto, 6327. Chamará, 6327. Ok, o Juliette está em um Zulu, desça para 1500 pés e aponte no através de Caixa Pergos para ingressar no corredor Caixa Pergos. Trip 5446, boa tarde, aciona identificação, autorizado chegar da AMAN, desça no ideal para o 060. Da AMAN, no ideal para o 060, trip 5446, nós temos informação que é dessa. Entendi. Pátio, devido a obras próximo à lateral da Oscar, reporte na interseção Oscar. Com 1162, Mike Bravianchi. Quebec Sierra decolado aos 39, chame controle em 120, decimal 8, um bom voo. 22. Lado Guarulhos, level 340, vai Uber Zulu 44. Runway 10 at the Captain Wright, dial. After the aisle, Leda, after Leda, Eugis position, Salvador 120.8 and small code 5042, 3155. 3155, copy. Flight level 340 via upper Zulu 44, departure runway 10, first right turn out, dial, then Leda, then Eugis, departure control 120.8, squawk 5042, turn 3155 on gate number 5. Call code 5042 confirm, 10-3155. Pode o Eric estar up and pushback 55. 4396, mantém a posição. Vai manter nessa posição ou antes da Juliette? Antes da Juliette. Ah, ok, então antes da Juliette. Obrigado. Clave mantém level 200 on arbor departure. I may maintain flight level 200, 35241, upper departure. Cinco, desça para 3000, ajuste no 009, cancelada a restrição em TAP. 3009, restrição em TAP, certo? Torre para 075, chama Salvador em 1208, aciona 5003, o Zulu Oscar. Vem aqui, a porta alinhada e pronto na cabeceira na frente. Cinco, zero, zero, três. A bola no pátio 5, Zulu Hotel. Chame a torre 1895 para acionamento, táxi e decolagem, um ajuste no 009. Oceané 6327-21, pronto para pushback e acionamento. Aguarda, 6327. Aguardando. Oceané 6321 para o TAC. Eu abri de 113, alterna Goiânia, autonomia 4 horas, 30 minutos. Civilitax 6321, no pátio mundial, ponto de espera 1895-09. Civilitax, ponto de espera 1895-09, Oceané 6321. No 396 após o Oxoné, Juliette, portão 8. Juliette pro 8 após o Oxoné, 396. 190 graus, 199. A 075 desça para 2000, autorizado LS que se vem, informe localizador. 2000 vai informar localizador, 075. 1055, autorizado LS que se vem, informe estabilizado. Jabará estabilizado. Aqui pra Bianchi. Mike pra Bianchi, decolado, perfil da El. Aqui para Bianchi, suba ao nível 180, direto da EL. Bianchi. Puxa na 6327, no portão 1, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama o táxi, 6327. Cadê o Chanel? 6321, ponto zero, tá pronto. Puxa na 6321, autorizado, ANE, decolar pista no 0, vento 120 graus, 14 nós. Autorizado, alinhado, decolar ao 0, 6321. O 75 vai seguir tráfego da companhia 7 milhas à frente. Inicia redução para 1990 nós e foco estabilizado. Reduzindo e para uma informação atualizada, 075. Travado, vento 1900 graus no 8 nós, altímetro 1009. Informa um EBOIS 318 da companhia Bianca, iniciando a decolagem na pista 10. Mete, obrigado. Ok, então está autorizado. Salvador, Salvador, a faixa está no setor sul por 20 milhas e após retorna. Chama controle em 1208, vai decolar da 197, vai curvar à direita, ingressar mil pés no corredor Axé. O transponder é o 0125, Max Fudel. Guará 190, sendo identificação, autorizado chegada a Bonf, no ideal, desça para 4 mil pés, ajuste 1009. 1009, autorizado descida, será agora o Guará. Controle, confirma o ajuste de altímetro para o trip 5446. Ajuste de altímetro 1009. É, 1009, grato, trip 5446. ILS, 1075. 1075, complete final ILS, torre 11895. 1895, obrigado. Dois calvas, copiou a torre. E Salvador, 1075. 75, a torre 11895. Ele pousa, piscina 0, vento 120 graus, 1992. Ele pousa aqui. Paulo, Salvador, Oxiné 6327, pronto para o táxi, PAB 58, autonomia 3 horas e 40, alterna Salvador. 6327, direita, ponto de espera 1895, 1009, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, ponto de espera toda. Graças, 6327. É o 1075, passando externo, cara. 1075, número 2 para pouso, vento 1190 graus, 199, altímetro 69. Guardando, 1075. Older ground country. 155 on gate number 5, request pushback at the start up. Shop over, report to taxi, 2155. 155. Espera 55, no sol 48, livre direita, chame sol 121, decimal 9. 219, já. O 055 livrou na suspa. Porte antes da Juliette. Controle Salvador, é o passarinho do 2231 no Flávio Quebec. 32231, aciona a identificação, chegada a Mari, voe Mari da presente, desça para o 050. Marida presente, descendo 050, Passaredo 223, Ana. Salvador é 6321? É 321, possível. Posso voar Elefa? Autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa, obrigado, 6321. Passaredo 2231, controle. Prossiga. Corrigindo o nível, desça inicialmente até o 080. Até o 080, passaria 223, Ana. 5446, desça para 2000, ajuste 1009, autorizado LS, que se reinforme o localizador. Para 2000, 1009, abordaremos estabilizado LS X-ray 5449. Gente, continue descida sobre real de voo visual até 1500 pés em forma através de Paripe para ingressar no Interlagos. Ingresse na perna contra o vento da pista 1-0 e aguarde para o cruzamento do aeródromo. Juliette, estamos no controle? Tem intenção de pousar na 1-0 ou na 7? Na 1-0. Ok, mantém inicialmente Paripe, aguardando para prosseguir direto no final da 1-0. São Salvador, bastante boa, 1-0-7-5, livrou na circuita. 1-0-7-5, prossegue via Alfa, reposta em Juliette. Alfa e Pontarazzo, Juliette, 1-0 graus, 1-7 de noite. Livre decolagem, Xanero 6327. Fora do solo, Zulu Alfa. Zulu Alfa, decolada 5-1, mantém a escuta, confirmando ingresso na perna contra o vento e aguarde para o cruzamento do aeródromo. Aguardará para o cruzamento do aeródromo. If your radio contact is lost after 60 miles over Salvador VOA, clear to fly direct to Vitória da Conquista. Roger, can you write 270 if loss of contact 60 miles out, Sierra Vista Delta VOA, will fly direct to Vitória da Conquista, 35241. Você tem condições de cruzar o aeródromo no ponto médio da pista? Ponto médio da pista, Zulosca Alfa. Zulosca Alfa, após o cruzamento, aguarde transferência. Após o cruzamento, aguardaria a transferência, Zulosca Alfa. Oceana 6327, decolado aos 5-2, chame controle 120.8, informa um tráfego à sua direita, mantendo 1.000 pés, não interferirá na sua decolagem. Ciente, agora controle em 208, um bom dia, Oceana 6327. Controle de Salvador, muito boa tarde, Oceana 6327. E 27, suba nível 220, saída da El. 220 na Dael, se possível, poderia coordenar pra gente 180 como final, senhor? Vou na aguarde. Obrigado. Xané 6321, passa 160, chama o centro Recife, 1288, alterna 3325. 288, 3325, obrigado, boa tarde, 6321. 195, QNH 1009, turn 3155. Roger, hold point, tower 1, call 905, turn 3155, keep your service day. Trip 5446, passadura, acompanhante final ILS, torre 11895. 11895, trip 5446. Bosca, morro mil pés, autorizado no 7 direito, corredor Axé, 1208-0153, quilômetro. Torre Salvador, trip 5446, boa tarde. Trip 54416, continue a aproximação, vento 1,10 graus, 179, altímetro 1,009. Cheque trem livre, ponto na pista 10. Usaremos trem embaixo, confirme o vento? 1,00 graus, 1,49. Obrigado. Sobe ao 075, condições visuais, vai afastar quantas milhas? Lulu Oscar Alfa, plano para João Pessoa, em ascensão ao 075. Ok, sente, suba ao 075 direto à localidade. Grato, Lulu Oscar Alfa. Prêmio 327 autorizado, nível final 180. 180, como final, muito obrigado, chamei a 327. Ten point. Training holding point, we're 1-2-1-5-5. Resume our navigation, fly direct to Serra Bravo, Quebec Vitor. Roger, 5241 now heading to Serra Bravo, Quebec Vitor. Trip 5241, contact now, Recife Center. Frequency 128.8, Fanable 135.3. 128.8, Fanable 135.3, 5241, thank you. 1110 graus, 1149. Livre pouso, pistão 90, trip 5446. Só para ver o Mike Acosta, direto de Salvador, reporte através de Pituaçu. Quebec Serra, frequência livre. Meia 327, controle? Prossiga, 6327. Se eu terá que prosseguir pro nível 200, o 180 já tem uma aeronave à frente de menor performance, mantendo 80. 180. Autoriza o 60? 160, pode ser. Sim, final como 160 pro 6327. 160, voo e coral. Controle de coral, 6327. Passarei 2231 no DS Via Mare para 2000 pés, ajuste no 009. Desce para 2000 Via Mare, passarei do 2230, 1090. Aquilo, prossiga. Autorizado Aracaju, 170, golfo 177, pista 97, curva esquina, Uca, Aracaju, controle 120.8, transponda 5056, Lima, Papaquim. Guarau no 0, desça para 2500 pés, reporte localizador, ajuste no 009. Para 2500, reportará o lote, Guarau no 0. Juliette Tango Zulu, cheque seu transponder, recebo 1.700 pés. Gol 925, acione identificação, desça para 4.000 pés, chegada bom, se ajuste no 009. Trip 5446, livrou. Trip 446, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5446. está agora, já está 55 milhas de sudoeste de Salvador, tente contato com o controle de Ilhéus, frequência 120.1. Quilo Romeu, acho que é a parte da interseção, papá. Passarinho 2231, confirmando, desce para 2000, autorizado ILS, reporte do localizador 1009. Passarinho localizador 1009, passarinho 2231. Juliette Tango Zulu, chame a torre 198.95. Juliette Tango Zulu, reporte no final de 3 milhas da 107, confirma intenção de pouso da 107 ou 10? 10. Sente, Juliette Tango Zulu, continue a aproximação, aguarde autorização de correção, reporte no final do 10. Reportará, Bruno 107, base conhecida, reportará 3 milhas para o Zulu. Portão 3, time pronto, 419. Tenco decolado 01, chame controle 1-20.8. 208, obrigado. Sete final ILS, chame a torre 1-18.95. 7-8-9-0. Salvador Departure, TAM 3155 out of 2000. TAM 3155, break the contact climb level 340, dial departure. Dial departure, climbing 340, TAM 3155. Salvador, Guarau no zero. Guarau no zero, continue a aproximação, e da nova estado, aguarde autorização de pouso, vento 120 graus, 97 nós. Juliette Tango Zulu, informa que será o número 2 para pouso na 1-0 devido a uma aeronave em Embraer 120 aproximando da final da 1-0. Façam 360 pela direita através norte da Torre Salvador. Correção pela esquerda. Tango, prossiga. Romeu, acho que é decolado ao 02, chame controle em 1-20.8. Quilo Romeu, acho que mantenha a minha escuta. Informo um Eco Charlie 35 aproximando do farol de Itapuã. Reporte visual comigo. Só farei visual, cara. Mike Eco Oscar já atingiu 500 pés? Afirmativo. Atingiu de 500. Controle de Itapuã. Gente, informa o tráfego decolado da 17, está livrando o eixo da 17, cruzando 600 para 1000, é um Bravo November 2 Papá. Chame a torre 1895. 17, o tráfego é 9 estados para a torre 1895. 602, mantendo o número 1500 pés, não interferindo na nossa aproximação. Mike Acosta, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguarde para a aproximação da 1-7, informa um Charlie 150, decolada da 1-7, mantendo no meu pés, passando a vertical do farol de Itapuã, visual comigo. Negativo, visual, tem o mesmo equipamento. Será a vertical de Itapuã, Mike Acosta, mantendo 500 pés. Sente, Mike Acosta. Papai, aquilo prossiga. senhor, informo que tem uma aeronave para pouso no nosso site. Aguarde, por gentileza, para táxi. Então, 3217, desça para o 050, chegada Bonfim, ajuste 1009. Virar reportar, Juliano Santos do Lobo. Já atingiu meu posto e passou para o Capão Romeu. Tem um Romeu, acho que avisou com o helicóptero, é com o Charlie 35. Negativo. Sente que o Romeu, acho que aguarde para a transferência e mantenha a minha escuta. Autorizou em direto ao Capão Romeu. Tem um Romeu, acho que a gente não encontrou nenhuma 20-18. Como é que é código? Confirma a intenção de pouso não no site ou diretamente no pátio? Esperado. Tô boa, matou na mesa? Autorizado. Ótimo, obrigado. 1-7, por favor. Sente, Mike, é código. Zulu Alfa, Zulu Oscar Alfa, controle. Prossiga, controle. Zulu Oscar Alfa na escuta. Confirma nível solicitado? 075, senhor. Já corrigindo aqui. Gráfico local. Tá? Nós, altímetro 1009. Paciente, controle baixado, travado, direto para o Zulu. Passarelo 2231, reduza para aproximação e chame torre 118 decimal 95. 118 95, boa. 06, livre à direita e mantenha uma escuta para. Precisa, para o táxi. O Guará vai pro pátio autorizado. Gente, livre à direita, mantenha uma escuta para taxiar novamente até o valeu. Até o pátio 6. Aguarde para ingresso na piscina do sistema 0. Gente, Guará. Guará agilizando, por gentileza. Estou em Salvador, boa tarde, passarinho 223, zona. Salvador, 35627 para o piscina. Autorizado, trip, chame táxi. Tango Zulu livre pouso na piscina 021 00 graus 209. Ele é Tango Zulu. Então em Salvador, passarinho 2231, boa tarde. Passarinho 2231, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 100 graus, 169, altímetro 69. 69, passarinho 2231. Guará 10, faça um back-tech e reporte no ponto de espera da Sexway Delta. Delta. Tango Zulu no sol ao 08, livre na eco, à direita. Chame só o 121 decimal 9. Zulu, Tango Zulu. Tráfego Salvador, boa tarde, é 3-1-4-4-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- Houston 0, curva à esquerda, Momo Flock, controle 120.8, transponder 5106, Houston 6314. Tem como prosseguir a retaguarda do mesmo para o final da 17? Positivo, após a passada do mesmo, perna do vento e perna base pela direita, 17. Mike Ecosco, autorizado base pela direita da 17, iniciando o curva à esquerda. Vento 1-0-0 graus, 18 nós, aguarde autorização de fuso. Nossa. 70, exceção Bapá, reporte para ingresso na pista 17. Thank you, Mike. Boa tarde. Prossiga. Forte, ocorrido axé. Em Novembank, Mike autorizado, corredor forte até 20 milhas. Vai decolar da 17, curva à esquerda, ingressar no corredor forte, mil pés, controle 1208-0127-0130. Novembank, Mike. Site aguarde para ingresso. Bem, aqui, Mike, aposto para táxi. Quem foi o controle? Gente, já pode falar da barra. Ah, 6509, boa viagem. Kilo tem condições de decolar da 1-0? 23. E é Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o som 1-2-1-2-1-9. Três, dois, dois, três, uno, no solo, aos uno, uno, livre na eco, à sua direita, chame solo, 1-2-1-9. Livre na eco, à direita, passeio 2-3, no solo, 1-2-1-9. Localizador, gol 925. 925, torre 1895. 1895, 925. Aqui, Fidel, autorizado, ANIAM, correção. Aguarde para ANIAM, manter cabeceira no site. 7. Portanto, a Juliette, via Alfa, 2231. Como é que eu acho que tem condições de fazer um voo parado na cabeceira 1-7? Afirmativo, também tem condição, se possível, de cruzar pela grama. Está autorizado o cruzamento pela grama, atento a obras no, na próxima interseção, acho que. Atento às obras, ó. Oi, então, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, mantenha ponto de espera. Lima, Papa Círica. Solo azul, 4-1-1-8, Quebec, 0-6. Autorizado, 4-1-1-8, chame táxi. Olha. 1925, cheque trem livre, pouso costuma 0, vento 0, 90 graus, 1-3, nós. Baixou e travou. 925, livre, pouso. Seguindo 50, 732, 97. 2217, desça para 2.500 pés, tráfego 12 horas, 9 milhas, sentido nordeste, visual a 1.500. Afirmativo, descendo para 2.500, autorizado ILS, reporte localizador. Camará estabilizado, 732-17. Autorizado no setor até 3.500. Oisca no solo do 1-4, de frequência. 4-1-1-8, 18 da Azul Solo. Vou iniciando agora, um 418 aqui. Vermelho aqui, Mike. Reporte para ataque, correção autorizado, ataque 76, são mais que atento a obras na lateral. Atenção ao fiscal de pátio que irá levar o senhor até a interseção. Atingindo o litoral de Veracruz. A gente aguarda a autorização de decolagem. Trip 5627 após o pouso do Boeing 737 da companhia Gol, visual com o mesmo? Afirmativo, tranquilo. Autorizado, Daniel, e mantém a cabeceira no lugar. Após o pouso, a mim mantém 5627. Eco Delta, atento às três turbulências do Boeing 737 que pousou na 190, autorizado de colapso no 97, vento 190 graus no 97 baixo. Solo 925 no solo, zona 5 livre direita, chame em solo 219. Salvador, boa tarde, Azul 6918, terminação Quebec. Azul 6918, chegada a Mari, vista para 2 mil pés, ajuste no 009. 2000 na Mari, 2009 no ajuste, Azul 69, 18. Para Nelson, correndo a Interlagos, Alfa Capitão. Tamo, tamo, agora recebendo o Monte Charme, é forte, visual com a 17. Passará, tanto. Tamo, 95, pessoal, boa tarde. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9-2-3. Cadê a tua voz de transferência? Não vou copiar. Mantenha a minha escuta. 3-2-1-7. 3-2-1-7, torre 1-1-8-9-5. 3-2-1-9-5, 3-2-1-7. 6-2-7-3-P. 2-1-0-5-5, para a cópia 1-5-3-6-0. Autorizado com 5-3-6-0, pesa 1-6, pista 9-0, curva direita da Elida Bridge, controle 1-2-0-8, 5-1-9-7, 1-0-5-5. Confirme transporte? 5-1-17. 2000, mantendo 6-500, está na sua posição de 10 horas para 9, 10 milhas, com rumo sul. Sim, Matheus, obrigado. Tá visando, 197, o Alfa Tango Tango. Tango Tango, torre 1-8-9-5. 7-9-5, graças ao Alfa Tango Tango. Posso olhar mais com a Delta? Mike, com o Delta, prossiga. A gente tem intenção de afastar aqui na radial 190, está autorizado, para presente. Autorizado. Controle, Salvador, boa tarde, 5627. O vento é 1-1-0 graus no 8 nós, altímetro 1-0-0-9. Achete, reportará na terceira milha, final 97, Alfa Delta. Alfa Tango Tango, informo que será o número 2 para pouso no aeródromo devido à aeronave aproximando da final da 1-0. Só se a gente está visual com a mesma, vai manter a separação Alfa Tango Tango. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5,